Envolvendo a multidão com o voo do águia. A galera agita

esportivo Fiat Ideia Batidão. O top das marcantes. Organização André Monteiro. Organização André Monteiro. Como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Acordado, e de noite eu não posso dormir. Eu Seu amor no meu peito guardado. Eu só quero ficar do teu lado. E na hora de estudar, eu só faço me lembrar. Esse sonho é tão bonito que vivi. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Top das marcantes. Apoio SSA Pescados, André Service Car, João Batidão. Batidão, batidão. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Ideia Batidão, Fiat Ideia Batidão, o top das marcantes. Organização André Monteiro. Organização André Monteiro. Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão. Deixa o sol. Banda Pintos, a moral. Estúdio Gambiarra. Estúdio Gambiarra. A sua produção perfeita. Automotivo Fiat Ideia Batidão. Batidão. A pressão em som automotivo. ideia batidão. Por onde passa é sucesso. É sucesso. É sucesso. Banda Fruto Sensual. Se pensas que me enganas enganando essa paixão, te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Das marcantes. Apoio SSA Pescados, André Service Car, João Batidão. Batidão! Thank you.

de Ideia Batidão. Por onde passa, é sucesso. Pro Brasil inteiro ver. É guri, pode acreditar. você vai voar. Rubi faz a pedra. Eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som que contagia a multidão. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Há mais de meio século conquistando. Ideia Batidão, o top das marcantes. Nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.